Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar alguns temas da aula passada. Eu estive falando da narrativa, do gênero romance, etc. Mas vou recuar um pouquinho. Eu tenho insistido muito no tema da perda da alta cultura no Brasil nos últimos 50 ou 60 anos, talvez um pouco mais. Mas eu noto que você falar disso num ambiente onde justamente a alta cultura está faltante, o resultado é que as pessoas ouvem isso de uma maneira errada, porque entendem o termo segundo o quê? O estereótipo inculto da alta cultura. Então você cria uma espécie de círculo vicioso, onde você está dando o nome do remédio para o sujeito, mas ele não entende o nome do remédio, então ele vai arrumar alguma outra coisa ou vai achar que não precisa. Esse círculo vicioso é a causa de todos os males do Brasil: criminalidade, corrupção, desordem, vulnerabilidade a influências externas indesejáveis. Tudo isto vem da falta da alta cultura. Por quê? Vamos dizer, quem governa e defende um país é a camada mais culta que exista nele. Se esta camada falta, o país está indefeso. Ele está assim como uma criança entregue à sanha de todos os pedófilos do mundo. E esta é exatamente a situação do Brasil. Então eu escuto, eu ouço esses deputados, senadores, governadores, juízes, generais falando, e eu viro assim: olha, o Brasil está na mão de crianças. São pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando, sobretudo porque nos últimos anos, vamos dizer, a encampação da alta cultura pela instituição universitária foi uma das causas de rebaixamento no mundo inteiro. Isso é um fenômeno altamente reconhecido na França, por exemplo, o pessoal fala muito disto, que a partir da hora que você transforma as atividades intelectuais em profissões universitárias, elas acabam, porque entra considerações de ordem burocrática, plano de carreira, verbas, etc. São uma série de fatores que, se não corrompem as pessoas, pelo menos desviam o foco, não é isso? Se um escritor, em vez de estar interessado na qualidade do que ele está escrevendo, está interessado na sua carreira, na sua posição no mercado editorial, acabou. Acabou mesmo, né? Então, com isso você perde, vamos dizer, todo o senso do respeito, vamos dizer, pela arte, pela literatura, pela alta cultura, pela filosofia, etc., etc., e a substitui por carreirismo barato. Tá certo? Então, isto transforma-se numa máquina de produzir imbecis e colocá-los nos altos postos. E esta é a raiz do problema. Não adianta você dizer: ah, vamos investigar as causas sociais da criminalidade, da corrupção. Olha, causas sociais sempre existem, tá certo? Porém, uma causa maior do que a ausência de um fator que nos proteja contra isso é mais do que suficiente para explicar. Quer dizer, se o sujeito está indefeso, por que que os males lhe acontecem? Bom, pode acontecer por mil causas diferentes, mas se ele não tivesse indefeso, não aconteceria. Tá certo? Então, eu creio que tomar consciência disto, em uma consciência muito profunda e muito séria, é o problema principal que existe para nós. E note bem, não adianta você apostar nos partidos políticos, não adianta você apostar nos militares, não adianta você apostar na igreja, ninguém vai fazer nada. Eu vou falar seriamente para vocês: só as pessoas que saíram deste curso podem fazer algo pelo Brasil, não já, mas daqui 10 ou 20 anos. E talvez tenha condição de botar um pouco de ordem no coreto. Não garanto que tem, mas se vocês não tiverem, ninguém terá. Vocês veem que o Brasil agora tem este programa do Ciências Sem Fronteiras, que manda, paga para pessoas estudarem no exterior. Isso. Ah, então você vai para Harvard, vai para não sei onde. Essas universidades nos Estados Unidos e na Europa, elas também se transformaram em fábricas de imbecis, e todo mundo está consciente disto, e realmente ninguém sabe o que fazer, porque a situação, a burocratização da vida intelectual já é um fato no mundo inteiro. Só que em outros países não teve as consequências devastadoras que teve no Brasil, porque esse país tem uma retaguarda cultural e sempre tem, vamos dizer, um resíduo de consciência que permite continuar. Por exemplo, na França, vamos dizer, o debate de ideias na França ainda é muito rico, independentemente fora das universidades. Você vê isso pelo movimento editorial e por revistas culturais independentes de qualquer instituição. Então, isto ainda existe e resiste, né? Você vê aqui, no mundo anglo-saxônico, você ainda tem muitas pessoas também, formadores de opinião ou intelectuais públicos, que eu chamo independentes, capazes de não deixar a bola cair. Mas no Brasil não tem mais ninguém, meu filho. No Brasil sobrou este que vos fala. Então, foi o que deu para arrumar para o momento. Né? Então, se nós não produzirmos mais gente qualificada, simplesmente acabou. Porque se os debates públicos são todos do nível das conversas que eu ouvi lá em Harvard, né? Então está tudo perdido, meu filho. Né? Não adianta disfarçar, tá certo? E quando eu vejo, sobretudo, o pessoal apostar, não, precisamos de um golpe militar, eu respondo, os militares não estão preparados para governar o Brasil. De jeito nenhum. São pessoas notavelmente incultas e pretensiosas. Né? E cada vez mais. Isso está ficando assim cada vez mais. Quando você pega os melhores dos melhores, você diz, bom, os melhores dos melhores são capazes, vamos dizer, de perceber um pedacinho assim do problema. Mas o simples fato de um indivíduo falar dos problemas nacionais sem mencionar a destruição da alta cultura já mostra que ele não entendeu absolutamente nada. Então, em geral, quando você fala de alta cultura, as pessoas acreditam que é uma espécie de adorno ou revestimento que a pessoa vai ter e que vai lhe dar certos instrumentos de ação social. Por exemplo, ela vai falar melhor, vai se explicar melhor, vai ter uma aparência melhor. E isto é exatamente a concepção inculta do que é alta cultura. Se um exemplo característico, vamos dizer, é a crença que se divulgou no Brasil, e vou dizer o português, claro, principalmente por culpa das igrejas evangélicas, de que o que importa é você ter a sua experiência com Jesus Cristo, o resto não interessa. Eu digo muito bem, é possível um sujeito inculto, iletrado e intelectualmente indolente chegar a uma alta compreensão das realidades espirituais? Claro que é. Só que é o seguinte, isso é uma intervenção extraordinária do Espírito Santo, isso é um milagre. E Jesus Cristo foi muito explícito. Maldita a geração que pede um milagre. Se é maldita a geração que pede um milagre, quanto mais maldita não será aquela que acredita que tem direito ao milagre e que isto vai acontecer assim, de montão. Quer dizer que todo sujeito inculto, todo pastor semi-analfabeto, que esses pastores são quase todos são analfabetos, o mais culto é um burro que não pode ser aluno deste curso, né? Não tem capacidade para ser aluno deste curso. Esses camaradas todos estão aí sendo iluminados pelo Espírito Santo. Eu digo, isto é impossível, gente. Milagres não acontecem assim. Milagre não acontece por presunção. E o simples fato de haver esta presunção é uma maldição maior do que você pedir um milagre. Muito maior. Então, aí você entra naquele circuito fechado, como dizia um amigo meu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quer dizer, este desprezo pela alta cultura, esta presunção de santidade, esta presunção de ser iluminado pelo Espírito Santo, é uma coisa maldita. Isto dá uma urucubaca que você não imagina. Tudo quanto é demônio fala, oba, esse aí se acha, ele não precisa estudar, não precisa saber nada, tá certo? Ele tem todas as virtudes cardinais e teologais, todas por ciência infusa, tá certo? Então, não precisa dizer o ridículo, mas se o ridículo fosse todo o mal, não é o problema não é o ridículo, o problema é que o ridículo se transforma em tragédia e está se transformando em tragédia muito rapidamente. Ou nós restauramos a consciência da necessidade absoluta da alta cultura, ou está tudo acabado. Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Por exemplo, o que eu estive falando sobre o gênero romance. É isso. O gênero romance é uma coisa que só começa a se definir mais ou menos a partir do século XVIII, embora tenha alguns antecedentes, que alcança o seu auge entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Por que que isto aconteceu? Ora, o gênero romance é um gênero narrativo e ele narra sempre, vamos dizer, as aventuras e desventuras de algum tipo individual dentro de uma determinada sociedade. Vocês acham que o ser humano nasceu sabendo narrar essas coisas? Vamos ver, por exemplo, se você lê uma fantástica obra, História da Autobiografia na Antiguidade, do Georg Mich. Georg Mich era cunhado, acho, do filósofo Wilhelm Dilthey. E escreveu esse livro História da Autobiografia na Antiguidade, que é uma obra-prima. Você verá que no mundo greco-romano, eles não tinham ideia do que fosse uma autobiografia pessoal. A autobiografia era apenas funcional. O sujeito contava a sua carreira, seus feitos de homem público, etc, etc. E parecia que o sujeito não era propriamente uma alma, que ele era apenas uma função pública. Se você recuar um pouco mais e for no Antigo Egito, o que que se entendia por autobiografia no Antigo Egito? Primeiro que só os faraós tinham autobiografia. E a autobiografia dele consistia em se exibir perante os deuses, contando os seus grandes feitos e ocultando todos os seus pecados, malefícios, crimes, etc, etc. Então, era uma autobiografia autoglorificante. Ao longo dos séculos, o primeiro sinal de uma autobiografia no sentido moderno que nós encontramos, quer dizer, um indivíduo que revela a sua alma, é a autobiografia de Santo Agostinho, século IV. É? Só que essa autobiografia era um negócio tão esquisito no meio, tão fora da época, que não gerou outros, não virou um gênero, ficou uma obra isolada. Ela só foi exercer uma influência na arte da autobiografia a partir do quê? Século XVIII, XIX. Só aí. Antes as pessoas liam a autobiografia de Santo Agostinho, mas tomavam aquilo, vamos dizer, como uma exceção, uma coisa estranha. Isso, mesmo a leitura, muita gente leu as Confissões de Santo Agostinho, mas ninguém foi despertado para a possibilidade de que ele também podia fazer uma autobiografia no mesmo sentido. Ele também podia fazer as suas confissões. Quando você vê no século XVII, XVI, XVII, você vê alguns sinais disso aí. Você vê, por exemplo, a obra de Michel de Montaigne ou Pascal. Tem alguns elementos disto, mas ainda falta muito para ser aquela sondagem em profundidade, vamos dizer, da unidade, da raiz de uma alma, tá certo? Perante o próprio Deus, como aparece em Santo Agostinho. Já no século XIX e XX, o pessoal começa a tirar proveito das Confissões de Santo Agostinho, aprende a fazer aquilo, e começa a aparecer inúmeras autobiografias ao mesmo tempo em que se desenvolve o gênero romance. Ora, sem o desenvolvimento do gênero romance, a autobiografia jamais poderia ter tirado proveito das Confissões de Santo Agostinho. Elas continuariam, vamos dizer, uma exceção inexplicável. Tá certo? Porque você contar, vamos dizer, fazer uma narrativa de fatos reais, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque os fatos reais não têm unidade. Agostinho consegue dar uma unidade à narrativa da sua vida. Por quê? Porque ele se coloca perante Deus, né? E Deus então enxerga a sua alma como um todo, não apenas como uma sucessão de fatos, ou dizendo uma sucessão de pecados. O nego leva uma listinha lá para o padre: padre, comi sua mãe, né? Ou chega para o pastor: comi sua mulher. Não é isso, né? O problema das confissões, vamos dizer, é o drama inteiro de uma alma, uma pessoa inteira perante a vida inteira e perante Deus, tá certo? Então, se fosse depender apenas de autobiografias, o gênero narrativo jamais poderia voltar a fazer isso que Santo Agostinho fez. Vamos dizer, ele fez por uma inspiração do Espírito Santo, mas nem todo mundo tem inspiração do Espírito Santo. Então, não saíram outras autobiografias. No gênero romance, você inventa os personagens. Claro que você pode se basear em acontecimentos reais, mas você os inventa e, portanto, eles têm a unidade de uma obra de imaginação, a unidade de uma forma que os torna reconhecíveis. Quando você reconhece, sei lá, o Julian Sorrel do Vermelho Negro, você reconhece o Raskolnikov do Crime e Castigo, você reconhece a figura de Tom Jones. Então, a alma do personagem do romance, ele tem uma unidade, uma identidade reconhecível, tá certo? E é claro que é muito mais fácil você fazer isso com personagens inventados do que com personagens reais. Porque com personagens reais, às vezes lhe falta, vamos dizer, a lembrança ou o documento dos fatos que articulam o conjunto. Né? Então, a maior parte das pessoas, quando elas contam a sua vida, elas vão contar de maneira inconexa, fatos separados, tá certo? E esses fatos não serão apresentados de modo a perfilar diante do ouvinte, o leitor, um personagem, e sim uma série de fatos, realmente descosidos, sem um elo interior que os unifique, tá certo? Então, o surgimento do gênero romance assinala um fenômeno importantíssimo na história do desenvolvimento da consciência ocidental. E este fenômeno é o seguinte: você lendo romances, lendo assim, não desatentamente, mas lendo com seriedade, você vai ver que todas aquelas vidas que estão aparecendo ali, todas aquelas situações e emoções diversas e dramas internos, etc., etc., vão criando na alma do bom leitor janelas e superfícies de reflexão por onde ele reconhece as situações reais. Né? Se você não conhece muitas situações reais, muitos dramas internos da alma, etc., etc., etc., você simplesmente não compreende as pessoas. Você as vê de uma maneira inteiramente subjetiva. Você simplesmente projeta na alma dela o que você está sentindo. E você as interpreta como se elas fossem você mesma, ou, ao contrário, se elas fossem a negação de você mesmo. Ora, se você não compreende as pessoas, que sentido tem você falar em amor ao próximo? Isso é só exibicionismo, não há amor ao próximo nenhum. Se aparece, por exemplo, diante de você uma alma complexa de um homem maduro, que tem uma vida rica, etc., etc., e você é um Zé Mané que nunca saiu de casa, como é que você vai entender? Então, assim, de cara, o homem inculto não pode entender as emoções internas de um homem culto. É impossível. Por quê? Porque o outro é uma personalidade rica e complexa, e esse aqui é uma personalidade tosca. Eu agora estava lendo no maravilhoso romance do William Faulkner, Luz de Agosto. E tenho ali uma cena que é clássica e muito ilustrativa quanto a este ponto. Num dos vários flashbacks que ele faz, ele começa a contar uma história, daí aparece um personagem, ele volta para trás para contar a história daquele personagem, depois volta ao ponto em que estava e assim por diante. Tem um personagem que é um psicopata, criminoso, chama-se Joe Christmas. E uma hora ele para a narrativa central e volta para contar a historinha do Joe Christmas, que estava lá num orfanato, e daí descobre que ele tem uma pontinha de sangue negro. E daí fala: bom, agora ou nós temos que entregar para uma família adotar ou temos que mandar para o orfanato dos pretos, porque não pode ficar aqui. E ele é adotado por uma família que é um sujeito desses ultramoralista, rigoroso, daqueles que acha que tudo se conserta com a vara e o chicote, né? E que tem aquela montanha de culpas e joga a montanha de culpa em cima dos outros. E o Joe já começa a apanhar no primeiro dia, evidentemente, né? E a mulher do cara que adotou, a mãe adotiva, é uma pessoa boa, ela tem dó do menino. Você vê que o menino não presta, já tá desde o início, tá ensinado a ter algum treco errado para ele. E a única chance que ele teria seria receber a afeição verdadeira na infância. Isso talvez amenizasse um pouco a coisa. E a mulher tenta fazer isso, mas acontece que ela é uma personalidade que, diante da força da autoridade do marido, se apagou completamente. Então ela é incapaz de conceber algo mais que ela possa fazer pelo menino, além de fazer comida. Então ela faz comida porque ela coloca todo o coração dela na comida. Tá certo? E leva para o moleque quando o moleque não está com fome. Então ela percebe que existe uma necessidade, mas qual? Ela só pode entender a necessidade do outro nos termos dela mesma. Esta é a desgraça, eu dizer, do homem culto, inculto, que tenta entender o problema dos outros. O homem inculto é um idiota, é um ídios. Ele vive nele mesmo, ele só entende o que é igual a ele. E o resto ele inventa. Agora, vem me dizer que um sujeito desse tem amor ao próximo? Não, ele só pode ter alguém que seja igualzinho a ele. Os outros simplesmente não entendem. Agora, não entendendo, ele vai se abster de julgar, dizer, não, eu sou apenas uma besta quadrada, eu não posso dar palpite na vida de ninguém. É possível isto? Não, evidentemente. Porque é a sociedade brasileira. É uma sociedade, é um discurso condenatório, é quase uma obrigação. As pessoas se sentem bem quando elas falam mal do terceiro, e sentem mal e humilhadas quando falam bem. Não é isso? Então, você participar da fofocagem geral é quase uma obrigação. Então você vai passar a vida julgando e condenando pessoas que você não entende. Ou porque é uma personalidade complexa, por ser vamos dizer, anormal, como Joe Christmas, ou porque é um superdotado, ou porque é uma personalidade complexa e rica mesmo. Hã? Então, toda esta conversaiada mole, mole de amor ao próximo é tudo 100% falso, gente. Hã? O indivíduo sem cultura, que não tem condição de compreender a alma alheia, ele nunca terá a sabedoria de não se pronunciar e de não julgar ninguém, porque a pressão para julgar é muito grande. Hã? E isso quer dizer que em 99% dos casos ele vai julgar aquilo que ele não compreende. E ele vai chamar isso de amor ao próximo. Não é isso? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu vejo essas pessoas, padres, pastores, etc., que dizem, não, não se aproxime desse Olavo, ele fala palavrões. Eu digo, olha, o homem vulgar, quando fala palavrões, ele usa isso ou no sentido expressivo de expelir de dentro de si uma emoção ruim que o sacode. Ou no sentido agressivo, de ferir alguém. Esse é o uso espontâneo dos palavrões, né? O uso literário dos palavrões não é jamais assim, né? Se é numa obra de ficção, o sujeito usa o palavrão no sentido de caracterizar a fala de um personagem ou de uma situação. E se é numa obra ensaística, uma obra de outra natureza qualquer, então certamente o palavrão será usado de uma maneira indireta, com um sentido irônico e a atenuação dada pela distância estética. Só que o homem culto não percebe essa diferença. Ele só percebe o palavrão na sua materialidade, né? E vai julgar. E todos esses padregos e bispos, etc., e pastores que julgam isso aí, eu digo, esses são todos difamadores, assim, mas porcos. Porque estão julgando o que não conhecem, julgando e condenando. Quando que o homem inculto vai poder julgar a linguagem do homem culto? Nunca na vida. Hã? Isso não é possível. Porque ele não tem nem domínio da linguagem suficiente para entender isso, pegar todas as nuances de sentido, e muito menos tem a compreensão das várias situações e emoções humanas. Ora, quando você lê livros, sobretudo livros de literatura, a única finalidade disso, tem duas finalidades que você pode ler. Se você está lendo muita poesia, a poesia desenvolve o senso da linguagem. O senso, vamos dizer, da precisão, da profundidade e da expressividade da linguagem. A poesia existe para isto, né? Como dizia Mallarmé, o poeta serve para dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Você aprende a falar com os poetas. Aliás, a humanidade aprendeu a falar com das poesias míticas. O pajé reunia as pessoas em torno da fogueira e recitava lá a narrativa poética das origens da tribo, etc., etc. E era assim que eles aprendiam a falar, né? Falar, não, evidentemente, só no sentido imediato da expressão infantil, mas falar no sentido realmente comunicativo, não é isso? Então, a poesia serve para isso. E a arte narrativa serve justamente para você desenvolver o senso da variedade e riqueza das situações e emoções humanas e da vida interior dos personagens. Isto é tão difícil e isso é um tesouro tão maravilhoso desenvolvido pela humanidade que levou séculos depois do advento do cristianismo até que isso se consolidasse num gênero literário. Como no cristianismo existe a arte da confissão, e a confissão deve ser precedida do exame de consciência, então é natural que as pessoas dentro da sociedade cristã desenvolvam um senso da sua interioridade muito mais agudo do que o que tem em outras sociedades. Não é isto? Então, se você ver, por exemplo, no meio islâmico, não existe o exame de consciência, não existe a confissão, existe, ao contrário, a ocultação. Você falar dos seus pecados é um pecado. Você não deve contar para ninguém. Se você fez, não conte. E se contar, aí sim o pecado é grave. Tanto que nos tribunais islâmicos, o réu é convidado a mentir em defesa própria. Exatamente o contrário do que acontece nos tribunais do mundo ocidental, onde se você mentir é o segundo crime, né? Então isso quer dizer que no mundo muçulmano não existe essa tradição. E por isto mesmo não existe no mundo islâmico uma literatura psicológica como existe no Ocidente. Você tem literatura poética, você tem poemas místicos, né? Poemas filosóficos, mas uma literatura da vida interior do indivíduo concreto não existe. Então, o advento do cristianismo, com a sua valorização da alma individual e com a exigência da confissão, que muitas denominações cristãs aboliram por completo, ou perverteram, tornando, por exemplo, a confissão pública. Eu digo, mas que profundidade interior pode ter numa confissão pública? Eu assisti uma vez, estou horrorizado até hoje. Digo, para que isso aí? Isso é um negócio masoquista que não serve para absolutamente nada. Mas a confissão no confessionário perante um padre que você não vê e que não vê a sua cara, tá certo? Aí é outra coisa. Mesmo assim, a confissão tende a se tornar um negócio puramente regulamentar, a listinha de pecados. Então não existe a verdadeira interpenetração das consciências. Liturgicamente isso não tem importância, porque o padre recebe uma narrativa genérica e dá uma absolvição que não é genérica, uma absolvição que é concreta para uma alma concreta. E vale. Você vê isso aí. Deus tolera coisas que nós jamais toleraríamos, né? Mas, fora da confissão, para você fazer o exame de consciência, é preciso que você tenha um diretor espiritual que o ensine a fazer isso. Como é que é isso? E esse diretor espiritual tem que ter dentro dele os instrumentos de reflexão para captar o drama das pessoas e entender exatamente qual é o peso relativo dos pecados, dos atenuantes, etc, etc, etc. Não é assim? Então, depois do advento do cristianismo, passaram-se 18 séculos antes que este senso da autoconsciência da alma individual se desenvolvesse publicamente. Claro que tinha muita gente que tinha isso, mas tinha em casa. Não é isso? Como gênero literário, isso só aparece no gênero romance. No teatro você tinha já isto. Apareceu, claro, apareceu primeiro no teatro. Mas aparece no teatro quando? Século XVII. Era elisabetano, na Inglaterra. E também com o teatro clássico francês, Racine, Corneille, Molière, etc, etc. Mas você vê ali na Inglaterra, o teatro elisabetano chegou uma enorme riqueza, né? Não só com Shakespeare, claro, o panorama é praticamente monopolizado pela figura gigantesca de Shakespeare, mas havia muitos outros autores de primeiríssima ordem, como Christopher Marlowe, John Ford, Ben Jonson, muitos, muitos, né? Eu recomendo a leitura do teatro elisabetano para você ver que você vê a riqueza. O Shakespeare não surgiu do nada, ele surgiu de um ambiente em que o teatro estava numa efervescência. E o teatro, evidentemente, explorava o quê? Dramas humanos e emoções humanas, né? Mas ainda não com a sutileza e o senso da concretude das situações, como pode aparecer no gênero romance. Quer dizer, o teatro tem uma certa limitação neste aspecto, porque dizer, uma peça longa tem 80 páginas. Não é isso? Não mais do que isso. 80, 90 páginas, né? Tem que ser tudo mostrado ali em 2 horas. Então, é claro que o teatro tem que simplificar as coisas. Existem muitas emoções mais sutis que não tem jeito de você reproduzir no teatro. Às vezes eu estou lendo um romance e pergunto como eu faria para transpor isso para o teatro, para o cinema, e às vezes digo, não vai dar. E, em geral, as transposições cinematográficas e teatrais dos romances são piores do que os romances. Às vezes acontece o contrário também, mas é um caso em cada mil. Então, vamos dizer, para você refletir o drama concreto de uma alma individual, foi preciso que esse gênero narrativo se desenvolvesse muito e muito e muito e muito. Tá certo? Como é que se desenvolve? Bom, na hora de você escrever um romance, aparecem vários problemas de construção da história. O primeiro problema: quem vai contar a história? Desde que ponto de vista você está contando a história? Quer dizer, é um indivíduo que conta a sua própria história, mas se ele está contando a sua própria história, ele não pode saber quais são os pensamentos secretos de terceiros, ele só pode conjeturar. Mas se você quer mostrar os pensamentos secretos de vários personagens, então você tem que fazer o que se chama narrador onisciente, quer dizer, quase que um ponto de vista divino, angélico, tá certo? É uma solução possível, né? Mas o narrador onisciente, se ele passa de um certo limite, ele se torna totalmente inverossímil. Então, a narrativa na primeira pessoa tem problemas. A narrativa pelo narrador onisciente também tem problemas. Bom, então nós podemos contar a história do ponto de vista de vários personagens. Eu digo, ah, muito bem. E onde você unifica tudo isso? Tem vários personagens, cada um contando a sua história, tá certo? Então, não chega a formar um drama, propriamente dito. Articular tudo isso é muito difícil. Ou seja, todas as técnicas que você tenta usar para narrativa, todas vão dar problema. E o gênio do romance consiste justamente em resolver esses problemas e contar uma história de maneira que o leitor acredite e sinta o que está acontecendo. Na medida que ele sente e acontece, ele se torna consciente daquelas situações como possibilidades humanas. Está entendendo? Por exemplo, no Ilusões Perdidas do Balzac, o garoto que vem do interior e que quer fazer uma carreira de escritor também em Paris, tá certo? Então ele olha a cidade como se fosse o campo que ele vai conquistar, como se ele fosse Júlio César conquistando, não, uma cidade. E todo o drama que se desenrola. Ou, por exemplo, a história do Raskolnikov no Crime e Castigo. Ela poderia ser narrada na primeira pessoa? Não. Porque muito da conduta do Raskolnikov é baseada no auto-engano e na ilusão. Então ele não poderia contar a sua história com honestidade. Quer dizer, o autor teria que ser muito mais engenhoso do que Dostoiévski para ele contar uma história pela boca de um sujeito que está se enganando a si próprio e fazer com que o leitor de fora perceba o auto-engano do próprio narrador. Né? Seria muito difícil de fazer. O Faulkner faz isso. Né? Faulkner faz isso. O Jacob Wasserman faz isso. Mas é dificílimo de fazer. Né? Então, isso quer dizer que lendo os grandes romances, e lendo com toda a seriedade humana que isso implica, você desenvolve dentro de você esta superfície, como esses espelhos nos quais aparece a imagem dos outros. Então, conhecendo inúmeras situações possíveis, você tem, por assim dizer, um prisma pelo qual você percebe as situações reais de maneira muito mais correta, concreta e realista do que se você não tivesse essas coisas, né? Portanto, você está habilitado a compreender a alma alheia. E a partir daí você começa a entender o que é amor ao próximo. Né? Sem isso, meu filho, é só besteira. Você acha que amor ao próximo é contribuir para a campanha da fraternidade ou passar sermão para a pessoa, tá certo? Você para de beber, essa coisa toda, né? Chega para Roberta Close e diz: seja homem, meu filho, né? Então, isso quer dizer que a introdução deste fator religioso no Brasil das últimas décadas piorou essa situação de uma maneira dramática. E é impossível você deixar de ver que isto foi grande parte da responsabilidade das igrejas evangélicas. Por quê? Porque elas já tinham este problema aqui nos Estados Unidos, da onde elas vieram. Isso são coisas características não do protestantismo em geral, mas do protestantismo americano em particular. Eu recomendo, sob este aspecto, a leitura de um livro chamado Anti-Intelectualismo nos Estados Unidos. O autor é um historiador chamado Richard Hofstadter. O livro é um estudo importantíssimo, embora já um pouco antigo, ele é dos anos 50, 60, mas mostra que esse culto, vamos dizer, da inocência evangélica, que é, não tem nada a ver com o cristianismo, mas que é um filho bastardo de Rousseau com o Bom Selvagem, tá certo? Isto entrou profundamente na sociedade americana, especialmente nos Estados do Sul, e criou uma série de dramas humanos perfeitamente desnecessários, dos quais a literatura do William Faulkner é, vamos dizer, uma galeria de amostras absolutamente horripilante, né? Então, você lendo o Faulkner, leia o livro do Richard Hofstadter, vocês vão entender a raiz cultural de certas influências que penetraram na sociedade brasileira depois dos anos 70, 80 e que criaram este anti-intelectualismo medonho, tá certo? Substituído por um falso sentimentalismo, tá certo? Por na verdade, um exibicionismo bocó, onde todo mundo fala: ah, o meu encontro com Jesus. Quer dizer, Jesus está falando diretamente com todos eles. Não é um negócio incrível? Quer dizer, cada um desses está recebendo revelações pessoais. Vou dizer, apesar de ele não ter condições de compreender nem o seu vizinho, né? Deus fala com ele e ensina tudo para ele. Quer dizer, são milagres em profusão. O milagre deixou de ser apenas um pedido e virou um direito. E já estão todos, por definição, só por isto, amaldiçoados pelo próprio Jesus Cristo, sem saber. Você vê o tamanho da tragédia que é isto. Né? Também é lógico que, ao mesmo tempo que acontecia isto, nesta penetração das igrejas evangélicas na cultura brasileira, havia a autodestruição da igreja católica, ou a sua prostituição, se quiser, a serviço de teologia da libertação, do PT, etc. Ao mesmo tempo, teve um terceiro fator, que foi a adoção da estratégia gramsciana pela esquerda. E a estratégia gramsciana consiste em, assim, primeiro, chamar de intelectuais todos que trabalham com algum tipo de comunicação: publicitário, jornalista, vendedor, e instrumentalizar toda a vida intelectual a serviço do quê? Do partido. Então são todos agora intelectuais orgânicos do partido. Então, a conjunção desses três fatores, a autodegradação da Igreja Católica, a entrada do anti-intelectualismo americano por via das igrejas evangélicas e a adoção da estratégia gramsciana pelo PT, isso destruiu a alta cultura. E destruir a alta cultura é a mesma coisa que dizer: destruiu a autoconsciência, meu Deus do céu. Hã? O que que o neguinho pode fazer sem autoconsciência? Que problema ele pode resolver? Hã? Isso é impossível. Quer dizer, é uma coisa de uma impotência tão grande. Eu vejo as discussões públicas do Brasil, eu falo: meu Deus, se reunir todas essas pessoas, elas não conseguem resolver nada. Nem os problemas mais elementares de escala municipal elas conseguem. É? Então, diga. Eu tenho uma pergunta. Se a linguagem não tivesse sido destruída, o instrumento para destruir a linguagem seria o desaparecimento dessa literatura. A destruição da linguagem é a próxima fase, e foi a destruição da linguagem que derrubou essa possibilidade de autoconsciência. Sim, a destruição da linguagem, mas não só isso, porque não é, o que se trata aqui não é de desenvolver a linguagem, mas de desenvolver a consciência de situações, né? Agora, por isso mesmo, existe um quarto fator de degradação, que foi, à medida que a atividade intelectual foi monopolizada pelas universidades e todos os departamentos de letras foram tomados por uma concepção linguística da literatura, né? Aí acabou mesmo. Porque as obras passam a ser, como dizem eles, construções linguísticas. Eu digo: olha, mas você dizer que um romance é uma construção linguística é porque ele nunca ouviu falar de um treco chamado verbum mentis, né? Que é uma consciência interior que ainda não é uma fala, né? Mas que apreende as coisas melhor do que a fala. A fala traduz de maneira imperfeita o verbum mentis. A fala não traduz diretamente as coisas. Não é isso? Então, existe a apreensão dos fatos, existe aquela síntese imaginativa, existe uma consciência interior das coisas. E uma parte minúscula dessa consciência interior você consegue dizer. ou dizer em termos literários. Então, você veja, o peso desses quatro fatores é para destruir qualquer cultura. E destruindo a cultura, destrói a consciência. Destruindo a consciência, você destrói o quê? A capacidade de ação, evidentemente. Não é isso? Então, simplesmente não há nenhuma possibilidade de esperança no Brasil, exceto levantar de novo a alta cultura. Entendida a alta cultura como cultura da alma. Não é cultura dos instrumentos linguísticos, né? Não é um adorno, não é um enfeite, também não é um instrumento. Né? Você, quando está lendo obras, grandes obras de ficção, você está formando a sua alma, você está montando ali os espelhos, a superfície de reflexão que vão captar as situações exteriores e assimilá-las como se fossem suas. Então você tem pela primeira vez essa identificação com o próximo. E sem identificação que amor existe. Né? Existe só estereotipagem. Tá certo? E pose. Então, digo para vocês, este anti-intelectualismo religioso que entrou na alma brasileira, isso está destruindo as almas. Está destruindo a possibilidade do amor ao próximo. Né? Ora, o amor ao próximo, segundo Santo Agostinho, é a base da sociedade humana, meu Deus do céu. Se não existisse amor ao próximo, seria impossível você formar. Se os impulsos negativos e destrutivos que tem no ser humano predominassem, tá certo? Na convivência, não seria possível você criar uma coisa como a cidade, por exemplo. As pessoas vão para a cidade em busca de quê? Em busca de segurança, em busca de melhores meios de ação, não é isso? Em busca de proteção. E se ninguém lhes dá isso? Como acontece no Brasil hoje, onde o sujeito ir para a cidade é se arriscar a levar uma bala perdida, né? A ser assaltado, a ter sua casa invadida, etc, etc. Então, a base fundamental da sociedade, que é o amor ao próximo, já se perdeu. E esse pessoal religioso todo não está contribuindo em nada para restaurar o sentido do amor ao próximo, porque sem a compreensão do próximo não há amor ao próximo. Estão entendendo? Ao longo da história do Ocidente, você vê uma evolução tremenda da compreensão da alma própria e alheia. Tremenda. Se você vê desde o tempo greco-romano até o século XIX, você pensa assim, se numa democracia moderna, não a de hoje, evidentemente, mas, digamos, a do começo do século XX, seria possível um julgamento como o de Sócrates? Não seria. O meio não seria tão incompreensível quanto foi. As coisas seriam discutidas exaustivamente, em profundidade, nos seus mínimos detalhes e nuances. E tudo se esclareceria. É claro que esta conquista, vamos dizer, de uma consciência pública, onde a realidade da alma humana se torna visível, transparente, para uma grande faixa de população, é uma conquista enorme da civilização. E uma conquista enorme do cristianismo. Só existe no cristianismo isso aí. Quando ele some, torna-se possível coisas como os processos de Moscou, em que os caras inventavam crimes e convenciam o réu a confessar o crime que não cometeu, porque era para o benefício do partido. E os caras confessavam, acreditando que aí seriam, então, receberiam indulto, e eram condenados. E condenados à morte, né? Então, monstruosidades desse tipo não seriam possíveis num meio onde a alta cultura estivesse disseminada por um grande número de pessoas, porque são essas pessoas mais influentes. Mas quando você pega lá, por exemplo, o famoso promotor dos processos de Moscou, o tal do Vichinsky, ele diz, mas que cultura tinha Vichinsky? Hein? Era um idiota com a cabeça intoxicada de marxismo e leninismo só? E você pergunta assim, que cultura tinha, vamos dizer, a classe dirigente soviética naquela época? Se você pega o realismo socialista que eles criaram, você já vê que aquilo é uma cultura de rinocerontes, meu Deus do céu. Então, é o que? É um retorno à barbárie. E o Brasil está em pleno retorno à barbárie. E ele não vai sair enquanto as pessoas acharem que. Assim, continuar dizendo, não, só Jesus salva. Jesus salva, mas ele não vai ligar para você. Porque você não tem amor ao próximo, meu filho. Outro dia, eu, para provocar umas reações, eu disse assim: o amor que não sobrevive a um par de cornos não é amor. Isso, para mim, isso do ponto de vista cristão, é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Porque se você não perdoa nem a mulher ou o homem que você, mas você vai perdoar quem? Né? Imediatamente apareciam reações indignadas. Não, eu não tolero isso, porque. É aquele orgulho do. A mim ninguém me faz de trouxa. Né? Pois eu, que sou com 70 anos e não sou nem uma besta quadrada, já me fizeram de trouxa 40 vezes. E em todas elas eu tive que acabar perdoando. Não nesse sentido, evidentemente, mas em outro sentido, né? Então, eu insisti no negócio para ver o seguinte: olha, a compreensão do que seja o perdão é mínima no meio religioso brasileiro. Eles não sabem o que é isso. Né? Até levantei um outro tema, que é assim: o direito à fidelidade matrimonial. Esse direito não existe, gente. Né? Você ter uma mulher fiel, um marido fiel, é um benefício que você recebeu de Deus que você não tem direito nenhum. Este direito é uma falsa invenção da democracia moderna que pegou, vamos dizer, a ideia do sacramento, do matrimônio como sacramento, quer dizer, é um sacrifício que você faz para Deus, tá certo? E o consagrou como se fosse um direito, uma lei. Então as pessoas acreditam ingenuamente que elas têm realmente esse direito. E que se o direito foi violado, elas têm direito a uma vingança, uma reparação, etc, etc. Então, imediatamente, o sacramento se transformou num instrumento de Satanás, meu Deus do céu. O sacramento do matrimônio, sem a obrigação número um, que é o perdão, ele não vale nada. Está entendendo isto? O senhor colocou a fidelidade matrimonial acima do dever do perdão? O que que é isto? Hã? Quer dizer, o segundo mandamento não vale mais nada? Hã? Quer dizer, o perdão deixou de ser a essência do cristianismo? Porque, veja, para que Jesus se deixou pendurar na cruz e matar? Não foi para perdoar todo mundo? Ele oferece o seu sangue pelo perdão universal, meu Deus do céu. Hã? E o pessoal não vai aprender nada com isso? Você vê o homem lá, né, sangrando, apanhando para caramba, morrendo. E tudo que você aprende é que você tem direito a uma mulher fiel, um marido fiel. Isso é de uma brutalidade assim, quase impensável. Eu digo, nenhuma pessoa que saiba ler realmente pode cometer esse engano. Se as pessoas cometem, é porque elas não estão entendendo o que estão lendo. Não estão entendendo as palavras. Não entendem nem as palavras de um romance para entender as de Jesus Cristo. Hã? Então, vamos dizer, esse outro fenômeno que eu digo das pessoas, todos que acreditam que estão recebendo mensagens de Jesus Cristo, tá certo? E não entendem que isto é um milagre, isto é uma ação extraordinária do Espírito Santo e, portanto, é um milagre, né? Eles transformaram um milagre também num direito. Não é isso? E muitos vêm com argumentos teológicos de uma estupidez fora do comum. Diz, não, eu não preciso de intermediários. Eu digo, peraí, peraí, peraí. Eu li na Bíblia Jesus Cristo falando para os apóstolos: recebei o Espírito Santo, o que vós unirdes na terra será unido no céu, e o que desunirdes na terra será desligado na terra será desligado no céu. O pecado que perdoardes aqui será perdoado no céu, e o pecado que mantiverdes será mantido no céu. Ele disse isso para os apóstolos. Era conversa mole? Então só ele pode perdoar? Não, ele disse que eles podiam. Hã? Porque estavam investidos do Espírito Santo. Ele mandou fazer isso. Hã? Segunda pergunta: será que isto acabou com os 12 apóstolos? Foi só a primeira geração? Depois acabou? Ninguém mais depois deles? Os discípulos dos discípulos e os discípulos dos discípulos dos discípulos não podem continuar fazendo isso? Hã? Se fosse assim, Jesus teria avisado, né? Porque daí é sacanagem. Hã? Então. E é claro que você precisa de intermediário, meu filho. Você precisa de intermediário até para você ler essa Bíblia. É? Você, por acaso, você lê em grego, aramaico, direto, entende todas as nuances, etc. Ou você precisa de um sujeito que explicou para você. Uma tradução é uma explicação, afinal de contas, né? Eu confesso que eu preciso, porque eu leio em latim, mas meu grego é muito deficiente, e o aramaico não sei nada. Tá certo? Então eu preciso que alguém me explique. Então este é um intermediário. Ele está me pegando pela mão e levando até o Jesus Cristo. Olha, o que Jesus Cristo quis dizer foi isso, assim, assim, assim. Será que você... Alguém te levar à compreensão das palavras de Jesus não é uma intermediação? Não é isso? Você pode chegar sozinho só porque você quer? Eu digo, Jesus, venha falar comigo aqui, agora já. Né? Liga o telefone, não precisa nem telefone, o telefone é intermediário, isso é um pecado. Não é isso? Tem que ser direto. Quantas pessoas não têm essa pretensão no Brasil? Isso é fruto da total incultura e da inconsciência. Isso não tem nada a ver com teologia, com fé, nada, nada, nada. E se nós não fizermos voltar atrás esses quatro fatores que acabaram com a alta cultura no Brasil e que acabaram com a consciência pública no Brasil, nenhum problema será resolvido jamais e tudo vai piorar, piorar, piorar, piorar. Piorar tanto que você vai precisar de agentes estrangeiros para vir resolver os problemas. Já está assim, né? Então, é isso, gente. Esta é a mensagem de hoje. O romance, o gênero romance, tem uma importância extraordinária na formação da consciência humana. É o único jeito que você tem para você desenvolver esses canais de apreensão das situações, emoções e dramas humanos, e você começar a compreender as pessoas e aí, portanto, poder ter algum amor de fato por elas. Quer dizer, a forma mais elementar, passiva do amor é a compreensão. Você agir, e, bom, pressupõe a compreensão antes. Você age sem compreensão, você faz que nem a mulher fez com o menino lá, com o Joe Christmas. Você vai dar o que ele não precisa. Quantas vezes na minha vida já veio pessoas dizendo, ah, eu quero ajudar você. E só me atrapalharam, evidentemente, porque me davam o que eu não precisava, não entendia o que eu precisava, e eu ainda ficava inibido de explicar. E tudo terminava muito mal. Isso aconteceu muitas vezes. E deve acontecer na vida de todo mundo. Então, e olha, eu já encontrei pessoas que me ajudaram mesmo. Por exemplo, o meu falecido amigo, o Alfredo César Miller. Aquele era um monstro da psicologia. Ele entendia tudo. Às vezes as pessoas não explicavam, não precisavam abrir a boca. Ele via a pessoa e já entendia qual era o problema. Um dia, o senhor Emílio da Folha de São Paulo queria entrevistá-lo, e ela entrou na sala, e ele falou, pô, você vive caindo? Ela disse, ué, acabei de cair da escada aqui mesmo, acontece todo dia. Eu vi essa coisa acontecer várias vezes. Era um que tinha uma percepção das situações humanas, que é um negócio maravilhoso. E eu já vi isso acontecer e sei que isso é possível. Né? Mas se você não chega a desenvolver a este ponto, bom, pelo menos ouvindo a pessoa explicar os problemas, você tem que entender. Né? E, sobretudo, não espere entender uma pessoa que tem um nível de consciência superior a você. Você pode entender o que ela diz, o que ela te ensina. A pessoa mesmo você não vai entender. É um problema das camadas da personalidade. Você não entende quem está numa camada superior. Né? Agora, a aquisição da alta cultura no sentido profundo, vamos dizer, cultura da alma, cultura da consciência, isso eleva você de camada em camada. Naturalmente, você nem precisa fazer força. Então, todo o sentido deste curso é exatamente o de puxar as pessoas pela sua consciência. Tá? Então é isso. Daqui a pouco nós voltamos. Bom, aqui o Wellington Camargo dos Santos pergunta, se eu poderia dar brevemente dicas práticas de como ler bem um romance e indicar obras que deem boas orientações? Olha, não existe evidentemente uma técnica definitiva para isso, mas é claro que você compreender qual é o gênero no qual você está te metendo é uma coisa, ajuda muito, e nesse sentido existem alguns livros que podem te ajudar a entender o que é, vamos dizer, a estrutura e o intuito da arte do romance. Um deles chama-se The Structure of the Novel. O autor chama-se Edwin Muir, M-U-I-R. Um outro livro bom nesse sentido é Understanding Fiction. O autor chama-se... São dois autores, Clint Brooks. Clint escreve C-L-E-A-N-T-H, Brooks. E Robert Penn Warren. Robert Penn Warren é um grande romancista americano. Os dois escreveram esse livro em parceria. E existe um outro livro que não é sobre a arte da ficção em especial, mas sobre a literatura em geral, e que é um livro difícil de ler, mas é de uma utilidade extraordinária, que é do filósofo polonês Roman Ingarden, I-N-G-A-R-D-E-N, que é um discípulo de Husserl. Chama-se Obra de Arte Literária. Existe uma tradução portuguesa pela Fundação Calouste Gulbenkian. Aliás, falando em tradução, o livro que eu mencionei na primeira parte, O Anti-Intelectualismo nos Estados Unidos, do Richard Hofstadter, tem uma tradução brasileira já antiga, talvez vocês encontrem em sebo, publicada pela editora Civilização Brasileira. E alguém aí colocou um link no chat para um PDF do livro em inglês, no original em inglês. Não deixem de ler, e aqueles que eventualmente ficaram brabinhos do que eu falei das igrejas evangélicas, leiam os capítulos 3 e 4, porque isto já é um fenômeno amplamente documentado na história americana, é um dos fatores constantes, vamos dizer, da cultura americana, este anti-intelectualismo evangélico. Isso é um fenômeno típico dos Estados Unidos, você não vai encontrar isso na igreja protestante alemã ou holandesa, de fato não tem isso. Mas aqui, por causa da influência dos puritanos, que saíram da Inglaterra, né, perseguidos pela Igreja Reformada, não pela Igreja Católica, né, então, eles vieram com certas concepções que se arraigaram profundamente. E é claro que as igrejas evangélicas que foram para o Brasil a partir da década de 70 são todas provenientes dos Estados Unidos, né? Nenhuma é autóctone, embora pareça, que o sujeito vai na esquina e registra no cartório, mas aonde que ele aprendeu, quem são os professores dele, você vai ver a origem quase sempre americana. Não adianta ficar brabinho, né? Se você não tem amor à verdade, você não tem amor nenhum a Deus. É zero, zero, zero, zero. Se você, qualquer coisa que fere a sensibilidade do seu grupo, você já reage com quatro pedras na mão, você não tem o Espírito da Verdade. Né? E o Espírito Santo passa longe de você. Né? Então, primeiro, nós temos que saber a verdade. Sobretudo, o que é a confissão? É você saber as piores verdades sobre você mesmo. Não é isso? Você fazer uma confissão é muito fácil, se você faz só a listinha dos pecados. Pá, pá, pá, pá, pá. Né? Comi empregada, né? Recebi um dinheiro do Petrolão e assim por diante. Mas isto é realmente um exame de consciência? Né? No Tratado de Teologia Cética e Mística do Adolfo Tanqueray, você tem lá um questionário sem perguntas. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Só de você fazer isso, você já vê que, como é superficial a nossa visão do nosso próprio pecado. Mas existe outra dimensão mais profunda que aparece nas confissões de Santo Agostinho. É onde, em vez dele confessar os pecadinhos um por um, ele confessa o pecado de raiz. Né? Ele diz, eu estava no bercinho e eu já era mal, eu já estava com mau instinto. Né? Então, aí ele foi num nível mais profundo. Né? Por exemplo, você confessar a Deus os pensamentos que você tem contra ele. Né? Isso, existe, por exemplo, uma das conquistas da consciência ocidental é a percepção, uma percepção mais aguda dos vários níveis de inconsciente que existem. Né? Você tem um inconsciente, um subconsciente, um pré-consciente. Né? E isso está muito bem observado. Se você pegar, por exemplo, os romances do Proust, isso aparece com uma clareza incrível. Nesse dia, o monólogo interior do final do Ulisses, do James Joyce, isso aparece, né, isso, na, nos próprios livros do Faulkner aparece muito, no Henry Miller aparece demais. Quer dizer, são pensamentos que cruzam a sua mente, em princípio, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, você não tem culpa deles. Tá certo? Eles passaram, mas às vezes eles passaram. Você não se lembra deles, mas você acredita neles. Você age baseado neles. Então, precisa um nível muito fino de auto-observação para você pegar isso em você. E para pegar nos outros, então, para captar isso nos outros, então você precisa já ter uma certa prática. Eu digo, escuta, você não tem interesse por isso? Então você não tem interesse pelo próximo, meu Deus do céu. Você não quer nem saber o que está se passando com o próximo. Né? Você só quer criar alguma opinião sobre ele e falar a opinião. Então, assim, é falta de amor ao próximo acompanhado do hábito do falso testemunho. Isto é o que eu vejo acontecer assim, em massa. Né? Então você vê como a religião cristã ela é deficiente no Brasil. Tanto na católica, nem precisa falar, quanto na protestante. É isso. Então, é por motivos diferentes, obviamente. Em matéria de livro, eu também queria lembrar um outro negócio que me foi lembrado aqui pela Roxane no intervalo. Existe um livro muito importante, chama The Great Code, O Grande Código. O autor chama-se, canadense, chama-se Northrop Frye, o qual era um pastor protestante. É isso. E ele observa ali que todos os enredos da literatura ocidental, inclusive a mais moderna, todos eles saem da Bíblia, todos eles. Então isso significa o seguinte: o desenvolvimento da literatura de ficção, teatro, romance, conto, etc., no Ocidente, ela é uma amostra do processo que o Erich Wögner chama descompactação dos símbolos. Quer dizer que certas verdades que chegam ao ser humano, às vezes por revelação divina, de uma maneira tremendamente compacta e com uma tremenda força simbólica, tem que ser descompactado para você saber do que eles estão falando. Porque um símbolo não é uma afirmação explícita. E um símbolo tem várias afirmações possíveis dentro dela. Ou como diz a Susan Langer, o símbolo é a matriz de intelecções. Dessas intelecções, algumas são verdadeiras, outras são falsas. E elas todas se articulam de algum modo. Então você precisa ir descompactando para você ter a consciência clara daquilo. Não é isso? E a literatura de ficção, então, são enredos que estão compactamente dados na Bíblia, que são descompactados e desenvolvidos de modo que você possa reconhecê-los na vida concreta. Né? Todo mundo, é claro, que lê a Bíblia depois, gosta de interpretar os acontecimentos à luz da Bíblia, mas você tem certeza que está usando o símbolo certo, sempre está interpretando corretamente. Se você não tem esta percepção, esta consciência mais desenvolvida, as suas interpretações simbólicas não valerão nada, absolutamente nada, mesmo porque 90% delas são usadas apenas como um instrumento de autodefesa e para você se sentir superior ao próximo. Não é um impulso de compreensão verdadeira, né? Tiago Dantas, o senhor poderia dar uma rápida explicação ou deixar uma impressão referente ao ecumenismo proposto pelo Mário? Em suas aulas ele fala sobre isso o tempo todo, pois admite que pela matese, que é o método dele integralmente desenvolvido, o método final dele, por assim dizer, e por sua teoria dos símbolos, é possível uma convergência entre as religiões. Eu já expliquei isso no curso sobre esoterismo. As religiões convergem no que diz respeito à sua doutrina metafísica. O que é a doutrina metafísica? É a descrição da estrutura do real, né? Incluindo assim, a possibilidade universal, as suas vários níveis de manifestação, as várias esferas de possibilidade. Né? Nesse sentido, todas elas convergem, o que significa que existe uma metafísica normal da humanidade. Tanto é normal que é compartilhada por todas as religiões. Só que a metafísica é só a estrutura da realidade, ela não tem nada a ver com a salvação da alma. Né? Não é um caminho de salvação. Só os mistérios menores, né? Não, não, porque metafísica já tem algo a ver com a eternidade, etc. Alguém perguntou se são os mistérios menores, né? Não necessariamente, já entra no terreno dos mistérios maiores, mas apenas em modo, vamos dizer, puramente teorético, puramente cognitivo. Tá certo? E isso não pode levar ao conhecimento daquilo que o próprio Deus nos trouxe por revelação. Tá entendendo? Então, a revelação é algo que vai além dessa metafísica. Quer dizer, a religião é toda. Existe um núcleo metafísico que é igual em todas as religiões. E tem um outro negócio que é especial de alguma delas. Especialmente se você falar caminho de salvação, só o cristianismo tem. Os outros não são isso. São outra coisa completamente diferente. Por exemplo, se você pegar o Islã, o que é o Islã? O Islã é a construção de uma sociedade sacra. Não um código civil, por assim dizer. Digamos, se você acredita, se você é um muçulmano crente, então é o código civil divino. Pode acreditar nisso, mas caminho de salvação não é. Do mesmo modo, é claro que existem pessoas que acreditam no nós somos salvos apenas pela fé, as nossas obras não ajudam em absolutamente nada. Eu digo, mas as obras não ajudam, mas elas atrapalham. Você pode ser punido pelos seus pecados ou não. Se as suas boas obras não têm mérito, os seus pecados também não têm culpa. Então você é salvo ou condenado por um mistério divino insondável. Tá certo? E veja, as suas obras você vê, são coisas materiais. E a sua fé? Sua fé é uma coisa que está permanente dentro de você, como está presente a sua, o seu corpo, por exemplo. Ou ela sobe, desce, é entremeada de dúvidas, de negações, de revolta contra Deus, etc. Todo mundo tem isso aí. Você não tem? Você não sabe por que você não tem? Porque você não percebe. Porque você é burro e tosco demais para perceber os movimentos sutis da sua alma. Então você reconhece somente aquilo que você diz em voz alta. Os seus pensamentos secretos você nem mesmo percebe. Eles vão e vêm. E você é vítima deles, é conduzido por eles e não percebe. O que é isso aí? Falta de autoconsciência. Falta, portanto, da alta cultura. Então, a maioria das pessoas que no Brasil estão fazendo pregações religiosas, católicas ou protestantes, são pessoas toscas nesse sentido, gente. Que na verdade, não é que elas não podem ensinar religiões, não podem ensinar nada. São pessoas que têm um desenvolvimento de consciência grosseiro, infantil, tá entendendo? E baseado no auto-engano. Luciana Cherto. Tenho 54 anos e ainda vivi numa sociedade remotamente saudável. Assusta-me a velocidade com que o caos se instaurou. Seu prognóstico de 20 anos, até que uma nova nata intelectual amenize as consequências do presente, me parece realista, porém assustadora. Temos 20 anos? Eu não sei. Quem vai decidir isso é Deus. O que nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Se nós temos que fazer o que é certo. Se vai dar certo, é Deus que decide, não é nós. Vamos ver o que mais. Ah, eu estava falando desse negócio de ecumenismo, vamos voltar um pouco lá. E o Mário acreditou nesse negócio do ecumenismo. Que é a mesma coisa, no fundo, é a mesma coisa que a unidade transcendente das religiões. Do Fritjof Fromm, com a diferença de que o Fritjof Fromm só explica nos termos do simbolismo, ao passo que o Mário realmente criou uma metodologia que ele chamava, vamos dizer, de uma metalinguagem de todas as ciências, que é justamente a matese, partindo do estudo dos números no pitagorismo. Ele fez um negócio absolutamente monumental. E eu acho que este método dele vai muito além do que o Fritjof Fromm explicou ou pretendeu explicar. Tá certo? Ele realmente dá uma base lógica muito firme para tudo isso, mas nós não estamos falando de religião, estamos falando de metafísica apenas, né? Fátima Romanelli, quanto ao valor da confissão como uma possibilidade de aumentar a consciência das pessoas, também considero que é uma função da psicanálise. Que só se realiza quando, na relação terapêutica, desvendar a raiz do mal-estar traz alívio. Segundo o próprio Freud, é preciso recordar, repetir para só então elaborar. Bom, mas é tal negócio. A psicanálise teve pelo menos este mérito, né, de mostrar que as pessoas não sabem contar a sua própria história, que existem blocos inteiros de memória que estão ali soterrados e que enquanto você não desenterrar, eles vão continuar se expressando, vamos dizer, por condutas ritualísticas de tipo compulsivo, por neurose, etc. Isso acontece mesmo, ó. Agora, a interpretação específica que o Freud dava para isso, que é o um negócio, vamos dizer, da energia sexual, por assim dizer, em luta consigo mesmo, eu acho que isso está errado. Mas a ideia mesmo da anamnese, do retorno ao princípio, à formação, a história da consciência, isso é uma coisa básica. Vocês sabem quem ajudou? Isso, por exemplo, eu tenho o maior desprezo pelo John Locke. Mas o John Locke foi o cara que primeiro falou isso claramente, a ideia de uma história da consciência. Quer dizer, uma que seria chamada de uma psicologia evolutiva, né? Então, se você desconhece a história da sua consciência, você nunca mais vai entender a história da consciência dos outros. Eu digo, você não quer saber isso, você não quer estudar isso, então você não quer entender o próximo, meu Deus do céu. Né? Luigi Praça Amêndola. Sua aula está muito boa, obrigado. Nesse panorama, como fica a situação de um aluno seu que, como eu, sonha ser historiador? Será que são as dificuldades específicas com que deve se confrontar um verdadeiro historiador nessas circunstâncias? Bom, eu acho que a primeira coisa, você tem que dominar as técnicas narrativas. Né? E note bem, técnica narrativa não é a técnica de você escrever uma história. É a técnica de você conscientizá-la. Né? É a técnica de você perceber na sua interioridade como foi o encadeamento efetivo dos fatos. Isso é uma coisa extraordinariamente difícil de fazer. Então, veja, não se trata... Você compreender um personagem de ficção que você mesmo inventou já é difícil, porque nós tendemos a projetar estereótipos, a dar soluções mecânicas, etc., e perdemos a lógica interna do personagem, que é justamente o que os grandes ficcionistas nunca fazem. Eles nunca fazem dos seus personagens instrumentos das suas ideias. Deixa o personagem se desenvolver de acordo com a lógica interna que está na alma dele, não do escritor. Pode ter afinidades, diferenças, semelhanças entre um e outro, mas o personagem tem que ter uma autonomia. Né? Se é difícil você fazer isso com um personagem de ficção, quanto mais com um personagem real, ao qual, no estudo de cuja vida, com certeza, vão faltar blocos inteiros de informações que conectam uma coisa com outra. É por isso, por exemplo, que uma boa biografia... Eu considero que a biografia é o gênero historiográfico supremo, o mais difícil, no fim das contas. Não é isso? Quando você está fazendo a história de uma sociedade, bom, você salta pedaços inteiros da conexão causal, porque você não tem conhecimento e ninguém tem, então você vai meio no chute. Mas, numa biografia, você tenta se aproximar o máximo possível do que seria a história real daquela consciência. Não é isso? Se você mantiver isto claramente diante dos seus olhos, né, e ver que a compreensão de um processo histórico, de uma vida alheia, é um exercício espiritual da mais alta importância e ao qual nós devemos dedicar o melhor de nós. Tá certo? Antes de escrever qualquer coisa, antes de escrever sobre uma vida, você tentar compreendê-la, como se compreende um ser humano real, não um estereótipo na sua cabeça, não, aspas, personagem histórico. Ó. Seja Napoleão Bonaparte, ou Júlio César, né? ou qualquer outro. Por exemplo, se fazer uma biografia de Júlio César é muito difícil, porque existe mais estereótipo de Júlio César circulando do que conhecimento sobre a história de Júlio César. Né? Nós somos oprimidos sob uma montanha de estereótipos e lendas urbanas e frases feitas, etc., etc. Então, o historiador, um eventual biógrafo de Júlio César, teria que escavar esta coisa toda para encontrar, vamos dizer, o personagem real na medida do possível, para o que faltarão documentos, com certeza. Né? Que, então, vai ter que suprir muita coisa com a imaginação e aí você vai ser um romancista. Não é isso? Que mais? Igor Salles. O senhor diz que a aquisição da autocultura é uma chave para a interpretação e conhecimento das diversas situações humanas. A humildade seria uma postura ideal para julgar corretamente o que percebemos, mas sem a menor sombra de dúvida. Você tem que partir do reconhecimento e confissão da sua ignorância. Sobretudo, vamos dizer, quando você está lidando com um personagem, história de grande envergadura, você tem que começar por reconhecer, falar, olha, este cara é muito maior do que eu. Ele percebe coisas que eu não percebo, ele sabe o que eu não sei, ele pensa no que eu não penso. Tá certo? E ele teve uma experiência infinitamente maior do que a minha, e eu ainda vou tentar lá compreendê-lo. Portanto, você vai ter que, no curso do seu esforço de compreensão, você vai ter que crescer. Foi quando eu fazia a biografia de Napoleão Bonaparte, outro dia mesmo, eu lia Andrew Roberts, né? E duas biografias que eu gosto sobre Napoleão, a do Dmitri Merezhkovsky e a do Andrew Roberts. As duas são ótimas, escritas desde pontos de vista de. Diferentes, mas você vê que coisa interessante. Léon Blois, que é um escritor católico formidável, um pouco louco, mas sempre, sempre genial. Ele via Napoleão Bonaparte como um santo. Quando Napoleão Bonaparte foi um inimigo da igreja, que humilhou o Papa, né? E foi excomungado, etc, etc. Ele disse, não, vocês estão tudo enganados. Tem um toque de santidade no cara. Eu, até isso é possível, né? Então, quando você vê a extensão das visões conflitantes que existem sobre um único personagem, bom, se isto não convidar você à humildade, é porque você tem o pecado da soberba incurável. Você lê o Andrew Roberts, lê o Merezhkovsky, né? E lê o Léon Blois e fala, olha, eu realmente eu não entendo esse Napoleão. Ele é maior que a minha capacidade. Tá certo? O Merezhkovsky, ele fala que só quem compreendeu Napoleão foi Goethe, né? Quando eles se encontraram lá. Ele disse, está aí duas almas que poderiam ter algum diálogo, né? Sem sombra de dúvida, aí você tem dois gigantes, o que não quer dizer que um e outro não tivessem também seus pontos cegos, sim, evidentemente. E o Goethe, ele. O Goethe, ele leu. Não, o Napoleão, ele lia no campo de batalha o Werther, né? Sim, mas todo mundo leu Werther na época, né? Todo mundo lia e chorava e Mas no campo de batalha, ele carregava pro batalha. inspirou alguns suicídios de apaixonados frustrados, né? Então, mas eu acho que Goethe tinha perfeitamente condição de entender Napoleão, assim como de entender Hegel, porque ele também teve encontro com Hegel, né? Vítor Antônio Rosa dos Santos. Para o senhor, a farsa histórica que foi montada no Brasil também é um aspecto da destruição da alta cultura? Sim. Olha, existe um livro do Benedetto Croce, A História como Pensamento e Ação, que, aliás, tem uma tradução brasileira, uma das raras traduções brasileiras boas, feita pelo poeta Darcy Damasceno. É uma tradução antiga, mas talvez encontre ainda. Em que ele tem um capítulo que chama Historiografia sem Problema Histórico. E isto aqui, a história que se faz no Brasil, sobretudo a partir da história moderna, a história contemporânea, pós-64, não tem problema histórico. Todos os problemas já estão resolvidos de antemão. Eles já entenderam tudo antes de contar a história, daí é só encaixar os fatos dentro daquela visão que eles já têm. E. Para isso, evidentemente, você tem que. Os fatos que vão contra aquilo têm que ser escondidos, têm que ser negados. Eu sempre comparo essa história, todo mundo dizendo, não, a CIA participou, não sei o que, não sei o que. Ninguém dá o nome de um agente da CIA que tivesse lotado no Brasil. Ao passo que o menino lá da Tchecoslováquia, o Mauro Abrantes, já achou o nome de 300 agentes da KGB. Então é uma coisa tão desproporcional. Ah, mas você não pode falar isso, porque senão você vai estar justificando o golpe, e daí você está traindo a crasse. Tá certo? Então, é claro que não, digo, não é o problema da preconceito ideológico. Isso não é ideológico. Isso é autodefesa grupal. Você está entendendo? E nós temos que esconder os podres da nossa turma, porque senão eles nos pegam. Não tem nada a ver com ideologia isso aí. Então, o senso de autodefesa grupal da esquerda brasileira predominou enormemente sobre o desejo de descobrir a verdade. Não? Não, vamos dizer, da historiografia, aspas, direitista, eu nem falo porque ela não existe. Existe apenas livro de memórias e livros polêmicos, né? Sempre baseado na ideia de glorificar o regime militar, etc. Isso é outra estupidez também. Então, a discussão toda está de muito baixo nível, né? Outro dia tem um professor Carlos Fico, dizem, essa é a maior autoridade, etc, etc. Eu li um trabalho dele, feito em 70 e pouco, uma revisão da historiografia, onde ele mostra tentar ser um pouco equilibrado, etc, etc. Mas um aluno meu foi falar, mas esse negócio da KGB, os documentos da KGB, ele desconversou imediatamente. É? Então você vê que o superego grupal é muito forte nessa gente. Você vê que o intelectual na sociedade brasileira, ele não tem uma situação muito segura. Mas o sujeito, para poder viver do trabalho intelectual, né, para poder viver por iniciativa própria, trabalhando, sendo seu próprio patrão, ó, só se tiver muita cabeça, como eu, cá entre nós, eu tenho um pouco. Né? Tá certo? Então, eu não tenho patrão, eu não dependo de ninguém, eu criei meu próprio sistema de trabalho e sou, né, como dizia minha filha Gugui quando era pequenininha, autônomo. Né? Autônomo e amômimo. Então, o sujeito, então, ele, se ele quer uma carreira intelectual, ele não vai arriscar na iniciativa privada própria. Ele vai tentar se entrar em algum escaninho de alguma estrutura externa que o proteja. Então, um partido político, um grupo de amigos, uma sociedade secreta, ele vai entrar em algum PT, alguma maçonaria, alguma igreja, algum treco assim, e poder falar em termos de nós e eles, os amigos e os inimigos. Então, é claro que intelectualmente o sujeito se esteriliza na mesma hora. Fez isso, se esterilizou. Pode ser a própria Igreja Católica, meu filho. Hein? Ela, nesse aspecto, ela não está acima de qualquer outra organização. Enquanto organização, né, ela é tão despersonalizante quanto qualquer outra. Só que, em geral, a Igreja não faz esse... A liberdade que os autores católicos têm, nem o autor muçulmano ou evangélico tem. Se você lê Léon Blois, você vê os arranca-rabo do Pierre Boutin com o Jacques Maritain, né? O Jean Tourniac, católico maçom, né? Você vê a riqueza de discussão ali, a variedade de perspectivas é muito grande. Outras religiões não têm isso. Tá certo? No Islã não tem porque o negócio é compressivo mesmo. Nas igrejas evangélicas não tem porque elas são igrejas pequenas. Elas não podem se dar ao luxo de uma grande diversidade interna. Está entendendo? Na Igreja Católica pode, porque ela está no mundo. É universal. Mas, sei lá, uma igreja que tenha 100 mil seguidores ou 200 mil, ela não pode se dar ao luxo. Ela vai ter que forçar a unidade. Né? Então, significa que, em geral, o intelectual brasileiro é um tipo socialmente fraco e, portanto, psicologicamente fraco também. O indivíduo, para manter a sua força individual numa situação psicologicamente inferior, você precisa ser um Léon Blois. Né? Quer dizer, como dizer, mendigo ingrato. Eu sou mendigo, mas vocês não são nada, vocês são... Tá, né? Desprezar todo mundo. É duro fazer isso. E se tiver que morrer de fome, eu morro. Mas e daí? É. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Em geral, o indivíduo precisa de um suporte social para a sua estrutura de personalidade. E na hora que ele busca isso, o suporte social tem um preço. O preço é você só pensar igualzinho os amigos. Bom, eu acho que por hoje é só. Tá bom? Então, tem algum aviso? Não, eu queria pedir para vocês rezarem, os que são cristãos, pelo nosso amigo Maurício Marques Canto Júnior, que teve um acidente, bateu a cabeça e teve lá uns piripaque, está no hospital. Espero que ele se recupere logo, né? Mas nós todos estamos todos muito preocupados. Tá? Então, obrigado por tudo, até a semana que vem.